Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu manipulei uma nota 10, Mind Games, do professor. Aqui é o JP, e muito em breve minha lista de casamento vai estar aí no site. Por favor, Nerd, sejam generosos presentes. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. K. Gostei dessa ideia, JP. Vou plagiá-la. Aqui é Azaghal, o anão, e eu nunca fui numa festa da toga. Festa da toga? Festa da toga. O que é isso, cara? John Belushi. O Jovem Nerd é uma vergonha, cara. O cara não sabe, né? Que é uma porra de uma festa da toga, cara. Ai, meu Deus. Estamos aqui juntos para fazer um Nerdcast pedido e vamos falar de histórias de faculdade, rapaz. Olha só, né, pá? A gente já contou nossas histórias de infância, etc. Vamos lembrar as loucuras que fizemos durante a faculdade, o terceiro grau. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma leitura de e-mails no Nerdcast. Vamos lá. Pô, última leitura de e-mails do ano, Azaghal. É, e não significa nada. Não, né? Com mais não muda uma. Nada, né? Quando começar o ano, semana que vem, sei lá, na outra semana, whatever, continua, né? A única diferença é que semana que vem, no dia 26 de dezembro, não haverá Nerdcast, não se esqueça, não se apavore. Exato, a gente já avisou no último, se você não ouviu, preste atenção, descanso de Natal. Merecemos esse recesso. Mas, dia 2 de janeiro, voltamos com tudo, certo? Sim, estaremos de volta com um programa que vai revolucionar o podcast nacional. Meu Cris, falsas expectativas, por favor. Mas, como é fim de ano, cara, a gente tem que fazer agradecimentos, Azaghal. Primeiro, um mega boga gigante agradecimento para os nerds que foram na FNAC na sexta passada, Azaghal. É verdade, a maioria, a grande maioria ficou de pé, espremida, isso, no suor, no calor, estilo sem ver e ouvir nada. Pra você ver, né, cara? Isso mostra o que, Azaghal? Mostra que nosso público é maneiro. Pô, muito foda, né, cara? Porque eu não teria aturado, eu ia embora. Eu ia embora. Mas teve gente que foi embora. Ele falou, olha, eu dou razão, lá, eu dou razão. Cheguei lá empolgadaço, mas eu não dava nem pra entrar no salão, então eu fui embora. Ah, sim, a gente pede desculpas, na verdade, quem pede é o Alexandre, por... O lugar estava abarrotado, quente. Nós não organizamos, nós só fomos convidados e estávamos lá. Exatamente. Nós avisamos a eles que ia ser assim. Fala, vai lotar, gente. Vai lotar. Eles subestimaram o Nerd Power. Mas foi mesmo assim mega boga ter aí o vídeo pra que você... Não, foi legal. Foi assim, foi bem maneiro. A gente agradece de coração. Um beijo no coração, como diz o Jovem Nerd. A todos os nossos fãs, ouvintes, pessoas que acham a gente legal e até os que odeiam a gente. Vamos agradecer a Warner Home Video, que nos convidou a FNAC Paulista por ter recebido todos os nerds. Isso. Foi muito bacana. Agradecimentos especiais a Alexandre Knebel, Priscila Orenstein, Marius Medeiros. Marius não merece, não. Ele já foi citado várias vezes no outro Nerdcast. Ele filmou e não mandou pra gente o material dele. Ele não merece ser citado na leitura de Mas o que acontece, Azaghal? Como não tivemos contato com o público... Mas eu vou te falar que eu fiquei bem impressionado. Assim, a gente o ano inteiro pediu 1 milhão de votos e, né, participação. Do, e a galera realmente participou e nós vencemos tudo que nós queríamos vencer e tal. Sim. E é um motivo, assim, realmente de a gente agradecer todo o empenho dos nossos ouvintes. Nossos ouvintes são foda. Fantástico. Saibam, né, que esse pequeno desconforto que aconteceu na FNAC não se repetirá. Sim. Na próxima vez que nós estivermos reunindo a galera, sim, vai ser foda pra caralho. Muito bem, agradecemos aos presentes de Natal. Sim, que recebemos, cara, os velhos tempos voltaram. Vários presentes de fãs. Pô, isso foi muito legal, foi uma novidade excelente. Nosso primeiro presente de fã foi a caixa de bombom garoto. Presente que nós adoramos, brincadeiras à parte. Exato. Né? E de lá pra cá é uma avalanche. Sim, a Marcela Versiani, a nossa ouvinte assídua, nos deu 2 DVDs, né? Sim, é verdade. E assim, várias pessoas nos deram DVD, não dá pra ficar falando o nome de todo mundo, mas nós agradecemos. É, mas teve uma galera que deu várias coisas de anime, mas eles não botaram o nome. Isso, então não dá. Eles deram boneco. bonecos do Dragon Ball. Isso, legais. E coisas. E o Bruno Tiburcio me deu o bonequinho de Lego do Coringa. Isso, ficou faltando o meu. E muito obrigado, a gente ganhou, cara, presentes internacionais, Jovem Nerd. Sim, cara, olha só, nosso ouvinte de London, England, a senhora Jovem Nerd ficou meu amor. United Kingdom. A Beth mandou miniaturas a mil. Dragões, fadas e bruxas. Sim, pra nós, individualmente, pro 3D, olha isso. Ah, ele mandou pro 3D? Pro Blue Hand, parece, olha, né? Olha só, que eles ganharam. Se ela, eu não sei se ela enviou pra mais alguém, que eu não falei com a galera toda, mas muito obrigado pelo presente, veio lá dos estrangeiros. Agradecemos muito, aqui na nossa mesa, enfeitando. O que mais? A Garage Interactive nos mandou presentinhos também. Presente jabá, não vamos falar qual foi. Exato. Mas muito obrigado, estou usando aqui. Exatamente, muito obrigado. E vamos mandar um agradecimento especial à galera da agência Comunicato. Sim. Por que, Azaghal? Porque eles compraram muitas camisas de uma vez só. Os donos da Comunicato compraram camisas pra dar de presente pra todos os funcionários da agência. Virou um uniforme da empresa. Virou, é. Foi um mega presente de Natal do Jovem Nerd. Então, galera, muito obrigado. Um abraço pra todos vocês que vocês escutam. Temos que agradecer também a todos os nerds que mandaram desenhos, que colaboraram, que mandaram coisinhas e coisonas, ou que não fizeram nada também. Exato. Por exemplo, o Rafael Leonardo mandou uma charge do Hitler versus Tolkien. Por que não? Ficou empolgado com o Nerdcast Primeira Guerra. Excelente. Temos que agradecer muito ao nosso amigo Anderson Gaveta, que é responsável pela edição dos vídeos dos eventos que a gente fez pra Warner. Sim, ele é... Ele não trabalha na Warner, ele não fez, ele fez tudo de graça pra gente. Pô, ele trabalha na Sigus Fly, que é a mega produtora. Que é foda pra caralho. E um abraço pra galera do Sigus Fly, que todo mundo escuta a gente lá também. O cara manda muito bem, num tempo muito curto. Pô, cara, impressionante. Muito bom. Ele trabalhou com pouco material, mas fez uma mega edição. Foi foda, foda, foda. A animação do pôster tá enlouquecedora. Porra, cara, muito bom. Temos que agradecer ao Harold Streaker, nosso amigo. Que fez o pôster do evento também. E que fez vários skins durante o ano. Exato. Não, ele é demais. Estamos todos emotivos aqui. Não, Natal, demais, é Natal, fim quase, de ano, né? Cara, Natal. Curitiba vai parar. Os restaurantes todos estão com placas. Fecharemos dia 20 e voltaremos dia 5 de janeiro. É, cara, a gente tá comprando aqui... Salsicha em lata. Isso, ervilha enlatada. Estocando água, porque a cidade tá parando. Então a gente também tá no ritmo de Natal. Estamos parando. Parabéns para nosso querido Marcelo Forlani, do Omelete, que é papai. Sim, o filho dele nasceu no dia que nós estávamos falando absurdos sobre Batman. Exato. E... Parabéns, bem-vindo ao mundo Theo. Não é grande coisa do planeta Terra, mas... Né? Aproveito como der. Exatamente. Último recado, Papai Noel dos Correios, Jacaré Banguela botou pilha. Sim, isso é uma ação dos Correios em que você adotava uma cartinha de uma criança carente e dava o presente, certo? Sim, nós queríamos participar no passado, mas não deu, ficou em cima, aquela loucura. Esse ano a gente participou, tiramos o atraso, adotamos duas cartas, sim, né? Sim, sim, tem um vídeo lá no Jacaré Banguela. Sim, ele juntou todo mundo que participou e que mandou pra ele. Isso. Pra botar lá no blog dele. E se vocês quiserem me ver mega inadequado... Cara, quantos é o lugar, cara. A gente gravou. Depois até... a gente vai passar pro Gaveta fazer o making off. Exato, foi demais, cara. Mas assistam lá e não deixem de participar. Se você não participou esse ano, ano que vem não deixe de participar, porque tem muitas crianças que ficam sem presente. Isso é uma, né, parada legal de fazer, cara. Muito, é muito recompensador. Porque não é só dar o presente, é você imaginar uma criança carente que tá lá escrevendo o que quer ganhar, uma boneca Barbie, sei lá, R$80, sabe? Uh-huh. E ela não tem esperança de ganhar. Sim. E aí do nada ela vai receber e vai achar que foi o Papai Noel? É o Papai Noel que vai lá entregar. Pô, cara, isso é uma parada maneira. Muito maneiro, né? O presente que ela pediu pela cartinha. Pô, maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Então, vamos seguindo com e-mails normais sobre o último Nerdcast, sobre os melhores vilões do cinema. Vamos. Fabiano Higashi, estudante de publicidade e propaganda, São Paulo, SP. Na verdade, o nome HAL 9000... que a gente falou aqui. Ah. Olha isso, cara. É bom falar essas coisas, né? Porque é isso que a gente aprende. De 2001, não é uma variação de IBM. Cara, tudo bem. Pode até não ser, mas que é uma coincidência incrível, é, mas né? É, alguém, né, deve ter visto, né, isso e criou uma lenda, né? Ele fala, a farsa foi desmascarada pelo próprio escritor Arthur C. Clarke no documentário 2001 Making of de um Mito. HAL é a sigla para Heuristically Programmed Algorithm Computer. Traduzindo, computador algorítmico heuristicamente programado. Essa parada é um método científico que funciona como objetivo para oferecer soluções para os mais diversos problemas a partir da criação de um plano. Percebam que isso resume a essência do HAL, que é o personagem busca resolver os problemas da nave a partir daquele raciocínio dogmático, né? O método serviu de base para a criação dos princípios da ciência da computação, que ainda estavam em fase de estudos no período que foi feito o filme. Muito legal essa curiosidade. Eu prefiro IBM HAL. Então, vamos, pra mim vai ser sempre IBM manter, HAL. Vamos manter a lenda viva. Sim, então, sim. Né? IBM é, HAL é IBM que não aceitou. É isso, não vai mudar. Gunslinger, desenvolvedor de web, 23 anos, Corupá, Santa Catarina. Informações sobre o filme Louca Obsessão. Muito bom. Que vocês citaram por causa da vilã Annie Wilkes no Nerdcast 140 sobre vilões do cinema. Sim. Ela é enfermeira maluca que ajuda o seu escritor favorito, Paul Sheldon. Será que é alguma coisa a ver com o Sidney Sheldon? Total, total. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, é porque ele escreveu aquele de romance estilo Sidney Sheldon, tá. Entendeu? Ela ajuda o cara depois do acidente de carro, como a gente falou no programa. O que ele diz que deve ser dito é que o filme foi baseado na obra Misery, do escritor megaboga Stephen King. Sim. Que é uma máquina de escrever. Uma máquina. Né? Se alguém fizesse a caricatura dele, seria uma máquina. Sim, sim. Sendo que Misery é o nome do personagem que Paul Sheldon mata no seu livro, que sim, a mulher não queria que matasse. É a Misery, ela fala Misery. No Nerdcast, a doutora comenta com a Zagal: é esse o tipo de fã que a gente tem que temer. Fiquem sabendo que Stephen King escreveu Misery justamente pelo medo que ele tem de seus fãs. Cara, imagina os fãs do Stephen King. Que pariu, né, cara? Sendo que certa vez um fã maluco invadiu a casa dele. Meu Deus! Só estava a mulher dele em casa, mas felizmente não aconteceu nada. Caraca, muito sinistro e bizarro. Olha, isso é perigoso, é, depois de Charles Manson, né, cara? Tudo isso é um perigo, que é pra você ver. Dr. Hardman, o nosso ouvinte advogado, né, ah, cara? Sim. 30 anos, Aracaju, Sergipe. Senhores nerds, quando o senhor Azaghal disse que se morreu pode levar os sapatos porque não é roubo... No último Nerdcast. Está certo e errado ao mesmo tempo. É furto, artigo 155 do Código Penal. Mas é claro, existe uma diferença entre roubo e furto. Roubo, você vai de mão armada e tal. Furto é quando você pega e ninguém viu. Que é, você pegou. Exatamente. Certo. Isso se entendermos que a Dorothy não matou a bruxa com a casa, o que qualificaria aí como latrocínio. Que ótimo, cara. Mas ainda acho melhor enquadrado como vilipêndio cadavérico, artigo 212. Caberia a doce Dorothy se sob judis... Ah, data venha, doutor data venha. Das leis brasileiras, detenção de 1 a 3 anos e multa. Coitada, foi matar uma bruxa, cara, que era escrota. Contudo, pelo filme mostra que ela não efetivamente roubou os sapatos da bruxa má. Eles simplesmente estavam em seus pés quando a bruxa foi atropelada pela casa. Mas considerando que foi uma obra baseada no testemunho da ré ou de seus cúmplices, não possui força para sustentar-se. Imagina o Maluf dizendo: eu não roubei esse dinheiro. Ele magicamente se materializou na minha conta quando eu era governador do estado de São Paulo. Caraca, né? É demais, né? Esse tipo de coisa existe. Oh, meu Deus. Último e-mail do último Nerdcast do ano de 2008. Whatever. Vários nerds mandaram. Sim. Vocês falaram que não existem bons vilões macacos. Já sei. Mas como se esqueceram de... Antes de ler os nomes dos macacos, eu falar que eu não esqueci que eles têm meu respeito profundo... E são sempre lembrados por mim. Sempre que eu vou na Liberdade, eu procuro por eles. É verdade isso. E eles não foram citados porque eles não são do cinema, meu querido. Eles são da TV. Boa! Mas ele acha que nós esquecemos de Doutor Gore, macaco louro de terno rosa. Porra, demais. E seu fiel lacaio Caras, que é um tremendo gorila com roupa de gladiador romano, cara. Como alguém pode esquecer esses dois? Meu Deus, Doutor Gore está em nossos corações para sempre. Cara, porra, um grande cara, vilão. Ele é um vilão de personalidade. Porra, cara. Caras! Meu objetivo é a conquista! Nós todos aqui fizemos faculdade. Já terminaram outra história. Alguns terminaram. Outros não se prendem a esse rito social. Um rito, né? Social, né? Fazer a faculdade, o que mais seria, né? Cara, os grandes nomes não fizeram faculdade. Não, tá bom, Bill Gates, etc. O que mais? Cara, citar? Eu não me fito em Bill Gates, eu me fito em Donald Trump. Eu prefiro ser empresário. É, isso é muito bom. Porque assim eu posso ficar rico. Isso. Mas você sabe que eu sou formado em mecânica automotiva. Olha. Não é não. Sou, sim, senhor. Não é não. Sou, sim, senhor. Pela não, é pela você não terminou o curso, você deixa de ser mentiroso. Você não terminou o curso. Terminou, porra? Não terminou. Terminei. Você disse que não ia lá naquela parada de injeção eletrônica. Que teu negócio exatamente. Era o meu negócio é mecânico. Eu não fui. Eu não... Você não fez teatro uma época também? Fiz de fantoche, né, cara? Nós que fizemos faculdade estivemos em companhia com outros jovens que buscavam um futuro, uma carreira, algo, né? Uma galopada na corrida dos ratos. Um segundo. Que faculdade que você fez? Porque não é a mesma que eu fiz, então. É mesmo. Eu fiz com outros jovens alucinados, não jovens que buscavam nada, né? Olha, pelo que eu lembro da faculdade, das minhas aulas, onde o David participava, não tinham jovens tão preocupados com o futuro assim, não. Você sabe que a faculdade, pra mim, só serviu de uma coisa, porque nas faculdades não se ensina nada. Não, não se ensina, não. Não se ensina, na faculdade não, industrial não. Não se ensina porra nenhuma. Não é assim. Nada. Peraí. Você tá exagerando, como sempre. Você não pode comparar o que a pessoa aprende na prática, no dia a dia, do trabalho. Mas não ensinam nada. Não, ela te encaminha, te mostra os conceitos básicos. O que tu faz, eu faço e não sou designer. A imagem que eu tenho da faculdade é de um cara que estudou comigo um período, que ele tinha um cabelão que vinha no meio das costas, e ele chegava na aula às 7 da manhã e não conseguia ficar acordado, então ele encostava na parede, jogava o cabelão pra frente da cara e dormia, cara, com a cara tapada pelo cabelão, cara. E esse malandro se formou e se deu bem depois. Olha aí. Né? Então, isso é faculdade, cara. Não, mas então, olha só. Presente, a coisa mais importante da faculdade é o networking. Exato. Foi na faculdade que eu conheci o senhor K, esta pérola humana. Obrigado, obrigado. Pelo menos a forma de pérola eu tenho. E o jovem nerd, veja você. Olha só. Agora, na época que eu estudei, não existia network, né, cara? Existia o quem indica, né? O famoso QI, né, cara? E que a gente conhece como I know people. A gente, você que é besta e fala tudo em inglês. Caraca, você que fala isso, rapaz! Peguei dele isso. Network também é inglês. Senhor K e Azaghal, né, foram coleguinhas. Olha só, esse negócio de coleguinha é coisa de quem faz meinha na escada do prédio. Faziam troca-troca de matéria. É, coisa horrível, né? Nós fomos comparsas de faculdade. Senhor K era um cara todo sério. Olha não só. Não se dava com os demais. Não, não dava papo não para dava papo. A patuleia. Não dá. Isso é verdade, isso é verdade. Todo mundo da turma era animado, aquele oba-oba de faculdade, né? Eu já tava no meu segundo oba-oba, né? Que eu já tinha feito direito. Exato. E vocês levaram o trote no início? Cara, você tá brincando. Não, você tá louco. Eu não levei trote na PUC, cara. Eu fugi de três trotes, cara. Uhum. Eu fugi de três trotes, porque eu comecei na PUC em engenharia, né? Olha só! Engenharia, né? Pouca merda, já falou aqui, né? Aí como cara... eu vi que nunca ia conseguir me formar nessa merda, porque, porra, chegava bêbado nas aulas e tudo, mas não sempre bombava na porra das matérias, cara. Nunca passei em porra nenhuma. Uhum. Desisti e fui fazer administração, que é a parada que nem né, o que não sabe o que quer faz, né, cara? Ah, mas isso é a pura verdade. Se o cara não sabe o que ele quer da vida é administração. Se você tá fazendo administração, meu amigo, tu tá perdidaço, cara. Administração ou comunicação social. Outra merda. Não, calma aí. Mas tem um novo, pra quem não sabe o que é, o marketing. Caralho, o marketing, a profissão do futuro. Olha, cara, quanto hate mail a gente vai receber essa semana, cara. Então, olha só, estamos no professor de maquete reduzido, modelo reduzido, que depois a gente volta a ele, que ele já dizia que a faculdade de quem não sabe o que é desenho industrial. É mesmo? É, o que ele falava? Ah. Olha só, cambada de babaca. Aquele ali, um otário. Essa mulher, gostosa e burra pra cacete. Sabe por que eles vieram fazer faculdade de desenho industrial? Não sabia o que fazer. Aí algum idiota falou: mas você faz esses desenhos bonitinhos no caderno, por que você não vai fazer uma faculdade de desenho? Aí o idiota me pega e lê lá: desenho industrial. vou fazer desenho, vou fazer a faculdade inteira de desenho. E veio pra cá. Não tem que, cara, estudar, só fazer trabalhinho, né? Exatamente. Conhecendo as pessoas com quem a gente estudou, eu não posso tirar a razão dele, não. Vocês sabem que eu tava fazendo direito, né? E aí, tranquei durante um ano pra trabalhar e depois eu fiquei desiludido. Olha só, Azaghal saiu de direito porque desiludiu-se com o sistema. É muita putaria, né, cara? Essa que é a verdade. É muita putaria. Eu falei, não dou pra isso. Se eu for corromper alguém ou ser corrompido, que seja no meu próprio império. Ai, meu Deus. Mas por quê? E mesmo porque eu tinha entrado pra fazer direito, porque eu também não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Olha aí. E aí, cara, eu tinha uma vontade foda de gritar, "You can handle the truth." You can handle the truth. Al Pacino. Não, que o Jack Nicholson. Jack Nicholson, Tom Cruise. Exato. You can't handle the truth. Então eu falei, porra, vou fazer direito, que aí no tribunal eu posso gritar, você não aguenta a verdade. Aí ia ser foda, né, cara? E aí, beleza, aí larguei e, porra, e agora? Tem que informar, né? É uma convenção social, as pessoas, né, que não são formadas não são ninguém. Olha, você é formado, você pergunta, você é formado em quê, né? Pra que perguntam isso? Não, você não precisa ser formado. Eu sou formado na vida, seu filho da p***. Mas não sou contínuo. Eu tinha vários amigos que faziam desenho industrial, e olha que legal, eles fazem trabalhos tão divertidos, vou fazer também. Ai, tô maluco. E aí, pronto. E aí, isso. E aí, quando é que surgiu você sair pra sair fora? De desenho industrial? É, Jô. Exatamente, eu fiquei desiludido com o desenho industrial. Cara, eu ganhava bem e eu falei, eu não vou estagiar nem fudendo, ganhar uma merreca e ficar tomando ordem de babaca, vou mandar todo mundo tomar no cu, não vai dar certo isso nunca. JP, diga. A administração então chegou porque você não sabia direito também o que queria. É, eu saí fora, falei, pô, vou fazer administração que de repente pode tentar alguma coisa na frente, né? Foi, e aí tu vai levando a vida, né, cara? O JP é um excelente administrador. Pô. O cara saiu da faculdade empregado por uma grande empresa distribuidora de petróleo. Multinacional. Verdade. Não é pouca merda, não. Ó, porra. Deu até gringolou, mas começou bem, né, cara? E o senhor K escolheu também o ofício de desenhista industrial. Mas o senhor K não é um desenho industrial. Porque o desenhista industrial é basicamente um web designer hoje em dia. Não, lógico que não, você é louco. É, exatamente isso. Lógico só fazem que não, isso. Só, mas só tem trabalho pra isso. Ele você abre jornal. O senhor K é projetista de produto. Isso. É PP, cara. Isso. É aquela parte mais chata que pouca gente quer. Só os. Pessoas mais chatas. Não. É a parte difícil que ninguém quer fazer. Exato. Eu concordo. Eu fiz projeto de produto. Larguei, mas... É a parte que as pessoas chegam no quinto período e aí falam assim, putz, tem que ler isso tudo, tem que tirar medida, tem que justificar. Ah, não, vou fazer programação visual, que eu boto uma cor azul, uma amarela, uma laranjinha, traço um risco branco e digo que é arte. Exato. Veja bem, não estou diminuindo a programação visual, muito pelo contrário. Não. Quem é bom em programação visual realmente faz muita diferença. O cara é bom, isso. Mas... A imensa ratataia, a imensa patuleia que faz programação visual, faz porque é mais fácil. Chega no final, olha pro lado, depois fala, pô, e agora? Eu, por exemplo, odiava... Eu não tinha nenhum tipo de habilidade com, né, o produto, a coisa real, o, né, em terceira dimensão. Por que você tá falando assim? Você me assustou. Por quê? Você tá falando muito impostado, assim, sei lá. Eu não tinha habilidade nenhuma, então eu, foi quando eu manipulei o meu professor de modelo reduzido, como o mesmo professor de vocês. O girafa. Exato. Não vamos começar a descrever. Aí, eu sabia que ia ficar uma merda no meu trabalho, porque tudo que eu faço em trabalhos manuais fica uma porcaria. Você é um lambão. Eu sou um lambão, exatamente. Então, a gente tinha que fazer uma maquete de um ambiente. Tinha que criar uma sala e tal, não sei o quê. E aí as pessoas estavam lá mostrando, olha aqui a minha sala do futuro. Não sei o que, a minha loja com mini cabides e mini roupinhas penduradas e vitrines e mini adesivos for sale, mil coisas ultra bem feitas, e chega a minha coisa totalmente lambona e eu falo, esta é uma casa rústica. Muito bem, nota 10. Esse professor, ele adorava a mim e ao Sr. K. Quando nós fizemos um modelo reduzido, ele não queria que nós fizéssemos um ambiente, mas sim um palco de teatro. Mas esse foi o segundo. Ah, que eu vejo, você está pulando as coisas. A nossa vida mudou depois daquela fatídica viagem de 14 de abril de 2015. É verdade. Olha isso. Nós tínhamos média 10. Nós éramos excelentes alunos. Puta, média 10 em modelo reduzido. Deixamos os nossos trabalhos. Fomos para a viagem. Voltamos. Bateu a depressão. Perdemos o período. Como assim? A gente foi para Nova York. Ah, aquela viagem que já descrevemos. E aqui. Aí a gente ficou lá uma semana e voltou querendo ser nova-iorquino. E aí a gente olhava e achava tudo aqui uma merda. Eu assisti a David Letterman 5 horas da manhã pra ver Nova York na abertura do programa. E aí, cara, a gente ficou desgostoso, sabe? A gente ia pra aula e ficava, whatever, aqui na Nova York. Né? This is not America. This is not America, né, cara? É a música que a gente mais cantava. Ai, acredito, mano. Aí nós perdemos o período. Eu cheguei no final do período, tinha que fazer a maquete também, essa mesma maquete. Eu queria fazer um dojo. Não, eu queria fazer um dojo. Eu pensei o seguinte, dojo é minimalista. Ah, não que tem ótimo. Eu propus antes fazer uma sala dessas de manicômio toda colchoada, sabe? Mas o cara não deixou. É, aí eu fui fazer a entrega no dia, né? O que que eu tinha do dojo pronto? Eu tinha base, tinha 6 pilastras, tinha uns 3 ou 4 lados de papel manteiga preso com umas tiras de madeira mal cortadas. Em suma, não tinha nada. Uhum. Quando eu fui entregar para aquilo, eu falei, porra, calado eu tô errado, né? Uhum. Vou jogar com isso. E eu tava vendo ele dando um esporro num aluno que queria, porque queria que ele desse uma nota alta, não sei o que, parará. Uhum. E eu falei, o cara é sério. Não parece, mas ele é sério. Ele vai te dar um esporro inacreditável. É. Aí eu chamei ele e falei, girafa, vem cá. Aí ele, pois não, miliante, o que você deseja? Miliante, olha o professor. Esse professor, antes da aula, eu e o senhor K, a gente ficava ali na recepção da faculdade. No escritório. Era nosso escritório, sabe? E ficava ali julgando as pessoas, falando mal de todo mundo, sabe? Ah, claro. E o professor, quando nos via, ele sempre sentava e ficava os 10 minutos iniciais da aula ali de papo com a gente. Ah, que ótimo. Porque era o início da aula, era sempre esse. Uhum. Isso quando ele não saía no meio da aula, cutucava a gente e falava, chega dessa porra, vamos lá pra cima. Verdade. Era ótimo. Mas esse professor, ele já gostava de uma sacanagem. Bom, aí eu chamei ele e falei, girafa, chega aqui. Aí eu botei o braço assim no ombro dele, ele é muito mais alto que eu, né? Uhum. E girafa, olha só, eu podia, com meus enormes poderes de persuasão, te convencer que isso tá bom. Venhamos e convenhamos, isso tá uma merda. Você é um professor bacana, um dos poucos que ensina alguma coisa nessa faculdade. Olha, não merece que um aluno te entregue um negócio desse e tente passar. Eu tenho 10 na sua matéria. Uhum. Você vai me dar o quê? Vai me dar 4? Passei. Uhum. Eu vim a todas as suas aulas, eu vou passar. Mas eu acho que você não merece isso. Olha só que papinho! Me reprova por falta e pronto. Não, eu fui franco. Eu fui franco. Não, cara, eu ia passar de um jeito ou de outro. Você queria reprovar na matéria dele? Na verdade, em determinadas instituições, as pessoas estão ali só pra te foder. Eu fui servir ao exército, o sargento olhou na minha cara e falou, vem cá, eu tô vendo que você trabalha, que você já tem um diferencial em relação aos outros, eu tô vendo aqui que você é filho único, que você mora com a sua mãe. Servir te atrapalha, porque se te atrapalhar, eu posso te tirar, não tem problema nenhum, não. Uhum. Foi o primeiro filho da puta que eu vi na marinha ou no exército, numa força armada, humano. Eu falei, não, posso servir. Olha só, um samurai, cara. É a mesma coisa essa história foi foda, hein, cara. Juro? Você não conseguiu falar pro sargento. Não consegui. Mas você vê como o Papai do Céu faz as coisas certas pelas linhas tortas. Você nunca derrubou um sabonete no vestiário. Te compensou dessa forma. Eu não servi. Tu não serve até hoje, né, seu cara? Essa porra, né? Então eu vou contar uma história que o completo oposto dessa porra, cara. No meu último período, eu fiz uma matéria lá que era um opcional, que eu acho que, pô, no semestre inteiro eu só fui a 2 aulas, cara. Eu não fui a mais do que isso. Tinha um maluco que assinava por mim lá e tal, não sei o que. Eu fui a 2 aulas. E o professor, que era um bom maluco também, deve ter ido a umas 5. As outras não aconteciam as aulas. Né? A gente nunca se encontrava, eu e o professor. porque uma que eu fui, não foi, não foi também, enfim. Uhum. Aí não teve prova a matéria, teve só um trabalho final, certo, que dividiu a turma em grupos lá, não sei o que. Eu vou te falar que eu não sei nem sobre o que que era a matéria, cara. Tá aí bom. Dividiu a turma em grupos e tal, eu fiquei num grupo com mais 6 caras. Que você não conhecia? Eu conhecia um só. Tá que bom. Eu não tinha ido na aula que dividiu o grupo, esse cara que lembrou de mim, que era o cara que assinava a parada, falou, pô, bota o JP aqui no grupo e tal. Aí, beleza, né? Aí foram fazer o trabalho, eu falei, galera, o negócio é o seguinte, cara, eu tô trabalhando, eu não tenho tempo pra absolutamente nada. Vocês, pô, fazem aí e eu apresento. Aí ele concordou com a ideia e tal, não sei o quê, e dividiram os capítulos da parada em 6 lá, e eu ia apresentar, na verdade, não tudo, eu ia apresentar um capítulo de um cara que já sabia de antemão que não ia poder estar presente no dia da apresentação, que ele ia viajar. Aí, beleza, chegou o dia da apresentação, o nego deixou pra juntar os capítulos no dia, né? Uhum. O cara me entregou a minha parte, não sei o quê. O cara que fez o primeiro capítulo tava lá. O cara que fez o segundo não pintou. O cara desapareceu, ou seja, já não tinha o segundo capítulo. Uhum. Aí o terceiro, que era o que eu ia apresentar, cara, quando eu bati o olho na parada, cara, eu li o que o cara tinha escrito. Eu falei, aí, não tem condição, não tem condição. Eu não vou lá pra frente falar essa merda. Aqui. Era uma parada assim, tipo, pô, a inflação tá na cabeça das pessoas, é psicológico. Onde que era, pô, cheirou todas e escreveu aquela merda lá, né, cara? Eu falei, ó, não tem condição. Aí o cara do quarto capítulo tava lá, o do quinto não aparecia também, e o do sexto, né? Aí, pô, começaram os outros grupos, uma apresentaçãozinha. Nisso pintou o cara do quinto capítulo. Todos esbaforidos, viu? Correndo, todos esbaforidos. Me saca um envelope de papel pardo, fala aí, tá aqui minha parte. Cara, ele deu na minha mão, né? Quando eu puxo a parada, cara, tinha umas tabelas de futebol de salão, de um campeonato de futebol de salão. É, meu irmão, que isso, cara? É. Aí o cara olhou, falou, caraca, trouxe o envelope errado. Ou seja, a gente tava com 2 capítulos a menos. Ai, eu falei, bom, pelo menos deixa eu ir lá embaixo e dar uma encadernada nessa merda. Entregar bonitinha pro cara, né? Pelo menos encadernar, já que tá faltando 2 capítulos, pelo menos entregar essa porra encadernada. Aí desci, voltei de escada, quando eu pinto no andar, a turma toda já tinha saído, tô vendo o professor entrar no elevador. Aí eu corri, cara, e consegui entrar também. Falei, professor, peraí, tá aqui o trabalho do meu grupo. Uhum. Aí o cara virou pra mim, cara, porque o professor era muito louco, bicho. O cara virou pra mim e falou, ei, não precisa me entregar, não. Falei, como não? Tá aqui o trabalho, cara. Ele, não, pode deixar que eu vou julgar pela apresentação. Ai, meu Deus. Falei, como assim, cara? A gente não apresentou. Ele, não esquenta a cabeça, não. Mas não quero essa merda. No final das contas, tomei um 8, cara. Agora, como é que o cara se baseou pra dar um 8? Por que ele não deu um 10, então, né? Porra, um 8, cara. O cara tirou 2 pontos da onde, né, cara? Esse mesmo professor, esse girafa, como o Sr. K se refere, tem uma história espetacular com ele, cara. Estávamos nós naquela aula chata, ele dava uma meia dúzia de explicadas e, sabe, pirava pra conversar com a gente. Uh-huh. E aí ele começou com um devaneio foda de novas variações da Barbie. Olha isso. O primeiro modelo foi a Barbie aborto. Baseado naquele teu chaveirinho de porco que cagava. Ah, eu tinha aquele chaveirinho. Ah, que você apertava e o porco... Você apertava e saía a coisa da bunda do porco lá. Sabe? Eu adorava esse chaveiro, cara. Entrava. Ah, que ótimo. Aí ele falou que, porra, podia fazer uma Barbie aborto, né? Você aperta a barriga, sabe? Sai o negócio e volta. Tu fica... Sabe? Aí eu dei a sugestão da Barbie fim de carreira, que seria um diorama da Barbie, assim, sabe, já fim de carreira, né, pelancuda, caída, com aquela calça, minha calça arrastão, uma saia de couro aberta no lado, assim, num boteco da Lapa, seria Barbie fim de carreira. Depois a gente criou o kit da Barbie suruba. Que era a Barbie com velcro, você botava numa caixa várias Barbies e vários Bobs, sacudia e abria pra ver o que tinha acontecido. É. Pô, isso é uma aula de projeto de produto, né? Puta que pariu. Muito bom. Esse professor era espetacular, cara. Ele tinha um escritório de maquete e tal. E ele só contratava mulheres pra trabalhar com ele ou estagiar com ele, cara. Alunas, né? Exato. Ele não contratava homem de jeito nenhum. E só dava aula. Ele dava um curso. Porque o curso que ele dava na faculdade era uma merda. Mas ele era um ótimo profissional. Então ele dava um curso de maquete lá no escritório dele. E ele não deixava homem. Ele só dava o curso pra mulheres, cara. Ele era ótimo. Pô, basta dizer que o cara fazia mapa astral das alunas, né? Ah, puta que pariu, eu tinha esquecido disso, cara. A gente desce um dia e tá ele, cara, de turbante o caralho lá embaixo, puxando o mapa astral da aluna, cara. Que filha da... Cara. Teve uma vez que você tava num restaurante e você viu ele entrando com uma aluna? Foi, rapaz. Foi sim. Foi. Eu, você e o amigo imaginário. Isso, a gente passou e... Tum, volta a cabeça, sabe? É. Quando você passa e a cabeça volta. A cara de pavor do professor foi sinistra, cara. O mais bacana foi o seguinte. Ele sentado lá no fundo, a menina não tinha visto a gente. Ele com aquela cara de pavor. Eu... E o David sentado assim, tipo numa reta pra ele, né? Uhum. Aí de vez em quando ele olhava pra gente, eu só fazia aquela carinha assim, tô te vendo, hein? A gente entrou no restaurante só porque viu ele lá. Aí ele veio com a história triste da vida dele uma vez. Ah, é? Puta, isso é muito bom. Contou que um dia chegou em casa, só tinha o colchão e o telefone. A mulher partiu e levou tudo, cara. Não deixou nada pra ele. Ele era muito engraçado. Ele disse que tava no trabalho, né? Aí tava nesse processo de separação, a mulher ligou. Girafa, não aguento mais essa porra, eu quero me separar. E ele era muito engraçado, ele tinha uns termos assim. Ele ainda é malandro. Falei, porra. É, ele era tudo malandro. Separar? Separa, então. Girafa, eu vou passar lá em casa e vou levar o que é meu. Leva, leva. Porra, malandro. Cheguei em casa, abri a porta, não tinha nada. A mulher deixou o colchão sem a cama e o telefone. E uma televisão 14 polegadas, preto e branco, saca? Aquela vermelhinha meio curva. Assim, como é que foi, cara? Ah, malandro, foi uma merda. 2 meses comendo macarrão e vendo TV preto e branco. Com chuvisco. Cara, desabafar comigo, nenhum professor nunca desabafou, não. Mas tinha professor maluco, né, cara? Tinha um cara que eu sempre encontrava nos jogos do Flamengo, professor de filosofia. Ele tava sempre lá doidão na arquibancada, cara. E esse cara foi muito engraçado. Ele foi professor nosso no primeiro período. Ele era muito doido, cara. De filosofia, né, pô? Os caras podiam ser doidos. Ele dava aula de lógica, na verdade. Na época do trote, né? Tinha uma menina na nossa turma que tinha um cabelo louro, mas louro verdadeiro, né? Aquele... Bem clarinho, cara, quase branco, saca? Louro sueco. E tacaram na cabeça dela um produto lá qualquer que deixou o cabelo da menina azul, cara. E a menina chorou durante uns 3 ou 4 dias seguidos, né, cara? Desidratou, né, coitado? É, aí ele entrou na sala, cara, bateu o olho nela, cara, e falou, ai, maneiro, hein, estilo Blade Runner. Mulher, cara, quase tacou a cadeira nele. Meu Deus. Ficou muito... Mas ele era muito doido, cara. E tive um outro, cara, que teve uma história sinistra. Ele foi meu professor de alguma coisa relacionada a vendas. Uhum. Aí ele, no final do período, chamou a mim, mais um cara e uma menina, pra uma reunião. Porque ele teria uma proposta pra gente. Isso assim, é... Eu ainda faltava... Eu tava assim, no penúltimo período. Sim, sim. Aí marcou uma reunião no Caneco 70. Barzinho, zona sul do Rio. No Leblon, em frente à praia. Aí pintamos lá os quatro. Aí eu acredito que a gente ia sentar, bater um papo lá. Ele tava todo elétrico. Ele olhava pra um lado, pro outro, falou, não vamos conversar aqui não, porque eu tenho pra falar com vocês, é confidencial e aqui pode ter alguma escuta, alguma que porra isso? Assim. Não. É, não, escuta só o que o cara fez. Aí levou a gente até o calçadão. Chegamos a descer uns degraus ali em direção à praia e tal. O cara abriu uma lixeira pra olhar pra ver se não tinha nenhum microfone dentro da lixeira. Você tá de sacanagem. Falando sério, cara. Aí a gente assustado assim, olhando pro cara, né? Que porra é essa? O que que tá acontecendo? Aí o cara começou a falar que o negócio é o seguinte, ele tinha um projeto com uma multinacional que não podia falar o que que era pra gente ainda, mas queria saber o quão comprometido a gente podia ficar com ele. E aí deu R$150 na mão de cada um com um sinal de alguma maluquice que viria pela frente, né? Que isso, cara. cara, ele falava e a gente ficava olhando pra cara dele assim, né, cara? Aí ele falou, olha, mas, pô, tudo que eu falar pra vocês aqui não pode vazar de jeito nenhum. Principalmente pra Coca-Cola. É isso mesmo. No final das contas, o cara não falou nada com nada, cara. E se mandou. Falou, pô, tem que ir. E vazou pelo calçadão fora, cara. Largou os três lá, olhando pra ele, cara. Muito doido, né, bicho? E nunca mais falou depois? Não. Aí nunca mais falou, não. A gente ainda tinha aula com ele. Tinha mais umas 2 semanas de aula, porra assim. Mas o cara fingia que nunca tinha acontecido nada, sabe? Mas aí, o cara te deu assim, R$150 e ficou... E aí, ficou por isso, cara. E, pô, passou-se de 1, 2 anos, eu soube que ele tinha sido internado. Agrediu alguém, foi internado. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out. Teve uma vez que eu lembro que eu fui sair com a galera. Eu deixei minhas namoradas em casa e fui encontrar com a galera numa boate. Cara, saiu uma briga lá dentro, cara. Tiro pra tudo quanto é lado, cara. Pô, eu tive que pular um muro de 3 metros pra sair de dentro da boate. Teve um amigo meu, cara, que tinha pago a comanda dele um pouquinho antes de sair a porradaria e os tiros, né? Uhum. Aí quando começou a confusão, decorrendo pra tudo quanto era lado e fugindo por onde podia, ele tava lá dentro buscando, caçando o gerente, cara. Porque ele queria o dinheiro dele de volta, que ninguém tava sem você pagar, ele tinha pago. Uhum. Eu falei, meu irmão, vambora, cara. Tu vai levar um pipoco aí daqui a pouco, cara. Vamos pular essa porra aqui, cara. E só deu merda. Todas as vezes que eu resolvi dar a zoada, deu merda. Teve uma outra festa que eu cheguei lá, bombando a pista, não sei o quê. Aí tô vendo a menina me olhando. Aí, pô, falo, pô, tá me dando mole, né? Aí cheguei. No que cheguei, a menina vira pra mim e fala, você não é o namorado da Kirara? Cara, eu gaguejei tanto, cara, Falei, não, eu tava ali pensando, pô, de onde eu te conhecia, né, cara? Mas é porque na faculdade tem umas coisas engraçadas, cara. Você olha e fala, acho que vai dar merda. Ah, vai dar nada, vou fazer. Invariavelmente dá. Antes que você complete, eu lembrei de uma história de um cara. A gente tava conversando no bar, esse malandro conheceu uma menina que era anã. A gente virou uma tapilha no cara de que ele tinha pego anã. Aí, falei, pegou anã, não sei o que. O cara só negando, né? Mas a gente tava só de pilha mesmo. Uhum. Cara, depois de muito tempo a gente zoando, o cara vira, quer saber? Cu mesmo. Cara... Foi um silêncio me tirando do Posso dizer que a faculdade inteira, eu acho que realmente as únicas coisas boas, como o David já falou, nossa amizade, ter conhecido a Ruiva. Olha isso, ó, minha noiva. Verdade. O primeiro momento que a Ruiva vislumbrou o futuro marido dela foi quando estávamos conversando sobre as Barbies malucas, cara. Acredito. É muito amor, cara. E naquela época eu tava um ser humano excelente. Tava uma pitula de ser humano, cara. Tinha raspado a cabeça, parecia uma azeitona branca. Ah, era a época do Morpheus. Era, Morpheus branco. Tava ótimo, parecia uma azeitona mesmo. Só andava de casaco de couro pra cima e pra baixo. Só o senegalês no Rio de Janeiro. Tinha uma coisa boa da faculdade que a gente tem que falar, que era o seu Alcides. Ó, o Alcides era auxiliar da oficina, certo? Isso. Auxiliar nada, ele era o responsável. Era o dono daquela merda. Era um velhinho, muito velhinho. Tinha 90 anos quando a gente teve aula lá. Ó. Mas era super safo, né? Conseguia dar jeito em tudo. Se você precisasse lá pra fazer o seu projeto, ele dava uma solução, né? E tinha um moleque uma vez, cara. Designer, né? Na maioria das vezes, eles são todos meio babacas, né? Eles não conseguem fazer nada. E fica, ai, seu Alcides, me ajuda aqui que eu não consigo parafusar, seu Alcides. E aí lá, seu Alcides parafusava, apertar parafuso, sabe? Uhum. Seu Alcides, eu não consigo pregar aqui, seu Alcides. E lá, seu Alcides pregava o negócio. Aí, seu Alcides, como é que fura ele? Meu filho, vem cá, tu sabe bater ou não? Aí nisso, o moleque ficou branco, né? Aí passa por trás o que era o segundo do seu Alcides, fala, bateu no ombro dele e falou, olha só, se tu souber bater, eu sou o segundo da fila, tá? Ai, caralho, excelente, que faculdade. E o seu Alcides tem a máxima que eu uso sempre, que é tem que usar a bundinha. Ah, é dele isso? É do seu Alcides. Não acredito. Que ele, as pessoas não conseguiam dar solução e ele dava as soluções mais simples possíveis pros problemas, virava e botava a mão na testa e falava, tem que usar a bundinha, meu filho. Essa bundinha aí. Eu fiz o mesmo curso que vocês na mesma época e compartilhamos alguns professores figuraças, né? Inclusive um professor de tipologia. Nossa, cara. Que era a maior figura da faculdade, um homem apaixonado por pelas tipologia, letras, pelas né? letras. Apaixonado pelos tipos. Exato, né? Ele comprou uma página original de Bodoni por $500 lá, um negócio de 400 anos de idade, sei lá quanto. E esta figura dourava de graça esses dois malandros, Azaghal e o Sr. K, né? Que eram dois malandrões na aula dele. A primeira vez que eu fui à aula dele, já tinham se passado 7 aulas. Eu e o Sr. K. Uhum. Nós chegamos, sentamos, né? E ele começou a fazer a chamada e foi passar pelo meu nome, já ia passar direto. Já tava botando a falta, eu, presente. Aí ele olhou assim, assustado, sabe? Ele, quer dizer que resolveu vir? Você sabe que aula é essa ou você entrou por engano? Eu falei, pelo que eu vi no horário, é tipologia. Olha isso, cara. Aí ele, e você sabe o que é tipologia? Eu falei, pelo nome eu estudo os tipos, né? Quem sabe as letras? Que filha da puta. Aí ele me adorou. Valeu, tá bom. Continuou fazendo a chamada. Uma vez eu tava de manhã, tinha aula 7 horas da manhã, tinha pouca gente, final de semestre, e de repente tinha 3 mulheres na sala. Uma foi ao banheiro, tocou o celular da outra e a outra saiu, simplesmente, né? Tocou, foi ligar pra alguém também. Ficou intimidada, né, cara? Ficou. Porra, tinha 3, saíram 2, ela falou, não vou ficar nem fudendo aqui. Cara, ele olhou assim, só tinha homem na sala e ele, né? Aí ele ficou um minuto de silêncio e de repente... Tá que pariu, caralho! Puta, toma no cu! Não parou até que a primeira mulher voltou. Ali, então continuando os tipos. É. Uma vez a gente chegou na sala, né? Eu e o Dave. Sentamos, porque ninguém queria sentar na frente. Por que não queria ficar perto dele? Porque ele esculhambava. Ele, quando ele queria esculhambar as pessoas, ele era de uma educação absurda, mas ele te botava abaixo de cu de rato. Impressionante. Foda-se. Ele sacaneava a gente sacaneava ele de volta, então não tinha respeito. Então, vamos sentar aqui na primeira fila. O que é que vai fazer? O máximo pode acontecer, ele cuspir na gente. Aí, ali conversando, sei o quê. Lá pelas tantas, eu não me lembro de quem era a Playboy. Eu sei que eu abri essa mochila aqui, Dave, a Playboy da fulana, saiu hoje, ainda nem vi. Aí ele, opa, você é a Playboy da fulana? É, tá aberta. Não, professor, não abri não. Comprei aqui na banca aqui da frente. Fulano, foi o seguinte, continua a chamada aí. Pegou a Playboy da minha mão, abriu e ficou vendo. Falou, olha, que colchão, rapaz. Nossa, olha essa bunda aqui. Cara, ele era apaixonado por uma aluna, né? E aí contratou ela pra trabalhar no escritório dele, pra estar ia lá só pra ficar mais próximo dela, cara. Ai, meu Deus, outro. Final do período, ele fez a relação dizendo quem tinha sido aprovado e quem não, e quem ia pra recuperação, né? Fulaninho, reprovado. Fulaninha, reprovada. Ciclaninho, passou, não sei quem, aprovado. Senhor Caio Azaghal. Eu gosto muito de vocês dois. Ai, meu Deus. Vocês devem ser os melhores alunos dessa sala. Olha só. O que é uma tristeza, né, cara? Que é uma tristeza que a pessoa fala isso. Vocês têm nota pra passar, mas eu preferia que vocês ficassem reprovados pra fazer de novo e aproveitar 100% da minha aula. Olha. Aí os dois, não, pelo amor de Deus, não, eu quero terminar essa faculdade. Eu quero me formar, eu juro que eu faço só aula como ouvinte, mas me deixa passar, pelo amor de Deus. Até hoje é uma coisa que eu penso, sabia, em voltar na faculdade pra assistir a aula de tipologia dele. Como ouvinte, porque a gente prometeu isso pro cara e nunca fez. Olha o Fred, suas promessas milenárias. Não é promessa milenar, cara. É que, porra. Quando você for, velha... leva uma foto minha. Vou botar do lado, né? A cadeira do lado. Tinha o nosso professor de História da Arte. História da Arte, eu tive aula com esse professor, sei quem melhor é. Melhor professor que eu tive na minha vida. Ele falava de muecando, era claro. Todo mundo respeitava, o cara era um mega intelectual, cara. Exato. Ele falava que índio na colonização. Não servia nem pra escravo, que morria aquela porra. Olha isso, cara, que maluco. Ele era muito bom. Mas ele falava isso, né, de brincadeira, né? Não falava. Não falava não, cara. Não, todo mundo sabia que ele tava... Índio é uma merda. Índio é uma bosta. Que isso? Você dá um pedaço de terra do tamanho da França pra uma tribo, eles não fazem nada com aquela merda. A planta é um mandioca, todo viado. Não, era brincadeira dele. Ele não era. Continua pensando que era brincadeira. Eu lembro de uma aula dele que ele tava falando da Divina Comédia, né, e do inferno. Uhum. E aí ele falou, citou assim por alto o que tá ali escrito na porta do inferno, né? E o senhor K, chato como é, resolveu corrigir o professor... dizendo exatamente o que estava escrito na porta do inferno. Uhum. Eu estava certo. Aí o professor foi lá pro final da sala, enquanto o senhor K falava, virou e voltou recitando em latim um trecho gigante da Divina Comédia. Ai, foi demais, cara. Ele era muito bom. Soltou numa aula, ele falando, tem quem diga que a estátua de Davi, né, que Davi era homossexual. Se ele é homossexual, eu não sei o que eu sou. Impressionante que ele conseguia dar uma aula de slides, né? E era sempre mostrando imagens, né? De pinturas ou de esculturas. O que normalmente faz você desmaiar de sono nos primeiros minutos, né, cara? Exato. Ainda mais com o barulhinho do slide. Faz... aquela luz apagada. Cara, você não dormia na aula dele, cara. Ele era muito bom professor. Muito bom. Aí ele tá falando lá sobre o porra de uma... almoço lá que teve entre as virgens de não sei o quem, e eu não sei o que lá, e os centauros. Uhum. Aí ele comentando que aí chegaram os centauros. Centauros, né? Aquelas bestas enormes, aqueles corpos longilíneos. Uhum. E começaram a beber. Ele andava assim, mexia com as mãos, né? Ele devia ser meio italiano. Então, começaram a beber. Hidromel. Lá pelas tantas, os centauros, já bêbados. Aquelas virgens ali, à mostra. Uhum. E os centauros, aqueles animais, resolveram violentar as virgens. Naturalmente, acabou com todo o requinte do almoço. Ai, que ótimo. Cara, você olhava as alunas olhando assim pra ele, sabe, meio assustadas, né? É, porque vocês não me olham com essa cara, não. Vocês imaginem, centauros, homens, cavalos, piroca enormes. Ele chega, cara, chega babava, piroca enorme. E eu lá de trás rindo, né? Foi um massacre. Nas aulas dele de nu. Pô, tinha o modelo masculino e a modela feminina. No primeiro dia de aula, ele chamou todos os alunos e falou, olha, vou ser bem franco com vocês. Todos os homens só desenham a fulana de frente. Todas as mulheres só desenham o fulano de frente. E a fulana de costas e os meninos desenham o fulano de costas. Eu não sei o que essa adolescência de vocês hoje vê, o que vocês fazem. Vocês acham que nu é uma coisa muito natural? Nu não é essas putarias que vocês ficam vendo pela internet. Sempre que tem uma pessoa ali nua, vocês não conseguem desenhar. Aí o que acontece? Vocês põem pra fora essa necessidade que vocês têm. As meninas desenham fulano com um piru menor. Os meninos desenham a fulana com uma xerequinha pequenininha. Não é assim. Fulana tem mais de 40 anos. Deu mais chuchu na serra. E fulano não tem esse piru enorme. Tão grande. Acabou que eu não falei nada da minha época de faculdade de Direito, né? O quê? Na verdade, não tinha nada. Eu só tô lembrando que não falei nada. É, cara, era chato, sabe? Direito é muito chato. Não tem esse negócio de tribunal nas aulas, sabe? Você queria um mini tribunal na aula? Eu queria a emoção, né, dos filmes. Uma simulação de... Não sei, né, cara? Alguma coisa, sabe? Não tinha nada, nada. E era muito fácil, cara, direito. Fácil? Era assim, eu não queria gastar meu dinheiro comprando apostila, né? Uhum. Então, no dia da prova, eu sentava na escada em frente à Xerox, pegava a apostila e ficava lendo. Uhum. E aí, quando alguém ia lá pegar pra bater Xerox, eu devolvia, o cara batia a Xerox e me devolvia pra eu terminar. Caraca, que filha da puta! Olha só. Levei, cara, 6 períodos assim, cara. Meu Deus! Foi, cara? 6 períodos. Você fez 6 períodos? Fiz. Então, quase lá. Porra, tô te falando. Puta, seu maluco, por que você deu dropout? Por que saiu? Ah, cara, eu não sou preso nessas convenções sociais. Eu não preciso de um diploma pra me afirmar, Jovem. A única merda é se fizer uma cagada, porra, não ter diploma pra te botar na cela especial, né, cara? Que é a única coisa prática que serve diploma na vida do sujeito. Projeto final. Estilo monografia? É, exato. É pra aquilo que você se preparou no curso inteiro. Isso. Aquilo vai ditar a sua vida profissional. Lógico que não. É porque tem gente que leva a sério. Por exemplo, o Sr. K fez lá suas facas de samurai. Porra, cara. E foram fodas, né? Ficaram fodas. Hoje em dia tem toda a esquina essa merda. E não ganhou um centavo. Mas ficaram fodas. Eu fiz qualquer porra pra passar, sabe? Por exemplo. Eu fiz qualquer porra pra passar. Quase não passei. Oh. Quase saí na porrada. Meu instrutor. Instrutor não. O orientador da parada, cara. Que isso, cara? Um amigo meu teve que entrar no meio porque a gente ia sair na porrada mesmo. Cara. Por quê? Porque a gente se estressou um com o outro, cara. Começamos a falar merda e o cara partiu, entendeu? Que isso? O cara era da marinha, o cara era sanador, eu ia entrar na porrada, cara. Que isso? Pô, eu não tinha tempo de fazer a parada. Eu realmente fiz uma merda de um trabalho. Uhum. Mas falei pro cara, meu irmão, eu não tenho como, cara. Eu tava trabalhando feito um corno, cara. Porque eu, e tava fazendo, assim, tipo, uns 10 matérias porque eu tinha que me formar. Sim. Porque eu já sabia que eu ia ser contratado pela empresa que eu tava estagiando e que eu ia sair do Rio de Janeiro, que eles iam me mandar pra fora do Rio. Uhum. Ou seja, eu tinha que me formar naquele dezembro, cara. Sim. Então eu não tinha tempo pra porra nenhuma. Os caras me mandavam pra viagem de treinamento pra Curitiba, pra não sei aonde, cara. Eu não dava pra gastar o esforço fazendo a manografia, cara. Então Eu fiz uma cagada lá mesmo, na parada, e achava que o cara tinha que me passar de qualquer forma, né, cara? Uhum. Aí a gente se estressou e tal. Ele era uma parada lá na marinha, tipo gerente de suprimentos, uma porra assim. Uhum. Eu falei pra ele que ele era um merda, que o que ele fazia era, na verdade, nada mais era do que um nome bonito pra quem trabalhava no almoxarifado. Aí o cara falou... O cara ficou puto e partiu, cara. Aí o amigo meu entrou no meio. Não, deixa disso, gente. Que isso? E acabou que no fim das contas ele me deu um 5 lá e eu passei. Uma das maiores sacanagens que você pode fazer com um indivíduo é chamar o cara pra tua formatura, cara. Porra, cara. Porque a formatura é um evento paulificante, né? É das coisas mais chatas que tu pode presenciar na vida, é a formatura de alguém, cara. Eu fui na formatura do JP e fiquei chocado. Por quê? Porque na formatura eles fazem aquela apresentação dos alunos, né? Ah, com a musiquinha. E tá aí, cara, mostra fulaninha, mostra ciclaninha, vai mostrando o JP, né, cara? Lá pro meio. Daqui a pouco começa a tocar um pagode. Que isso? Que isso? E aí a narradora manda: JP, o nosso eterno pagodeiro. Cara, eu fiquei muito puto. Eu quase paralisei a cerimônia, cara. Cara, a gente se olhava. Que porra é essa, cara? Eu falei, que porra é essa, cara? Porra, de onde é que aquela vaca tirou isso, cara? Ai, meu Deus. Esse é o nosso eterno pagodeiro. Aí depois ela me falou que foi de um churrasco que supostamente eu teria cantado pagode. Pô, o que eu contesto, cara. Isso nunca existiu, cara. Mardita, era mardita. Isso nunca aconteceu, cara. Foi a Mardita cantando, cara. Foi a Mardita. A senhora Jovem Nerd, quando ela foi se formar, ela falou assim: caraca, tive uma ideia espetacular pra música quando eu entrar. We are the champions! Aí eu passei meia hora explicando todo o conceito do maior clichê da história das formaturas. Que é a porra do We are the champions, que não tinha condição dela pagar esse mico. Na verdade, a faculdade, uma boa parte, eu vou dizer que uns 40% da faculdade, eu passei no Bar Lagoa. É verdade. E a gente, cara, o Bar Lagoa é um estabelecimento, cara, que eu vou te contar. Você pode comer um delicioso filé parmegiana com arroz purê. Ou purê. E strudel no final, aliás, strudel é excelente. Um apple strudel, que não é brincadeira, e você paga R$40. Ó. Ou você pode simplesmente comer torradas com mostarda. Uhum. Que você paga R$40. E ainda toma uma zoada do garçom. É. Era impressionante. Tu pede a conta e ele espera aí, porra. Quando eu puder, eu trago essa merda aí pro tu. Os garçons do Bar Lagoa nos tratavam muito bem. Verdade seja dita. É verdade. Principalmente o Peter Sellers. É, grande Peter. Eles eram o Peter Sellers. Puta que pariu, parabéns. Eles eram odiados por todas as pessoas que iam lá, né? Porque eles eram muito grossos. Mas eles tratavam a gente muito bem, cara. Muito bem. Eu me lembro, por exemplo, uma vez a gente chegou lá, logo no início da nossa epopeia Bar Lagoa. Porque, na verdade, quando eu lembro de faculdade, eu lembro do Bar Lagoa. Foi falando de pouca coisa. Eu perguntei, amigo, você tem sanduíche de churrasquinho, de filé mignon com queijo? Tem. Tá bom. Então me dá um filé mignon com queijo e bacon. Não tem. Como é que é? Não tem. Peraí. Você vai me dizer que você não tem churrasquinho com queijo? É mignon com queijo e bacon? Não. Ok. Você tem bacon lá atrás? Tem. Vocês vendem farofa com bacon? Vendemos. Então você vai fazer o seguinte. Você corta uma fatia de bacon, frita, põe no prato e traz pra mim. Não precisa botar no cardápio, cara. Pega o bacon, põe no pão, traz pra mim. Tá resolvendo o teu problema e o meu. Ai, que maluco. Fico olhando. Eu acho que ele não acreditou na ousadia, entendeu? Uhum. Eu não sei se... Eu acho que ele ficou pensando, eu mando ele tomar no... E a gente vai sair na porrada aqui dentro, né? Esse garoto é genial. Trouxe. Falou, tem que te cobrar o bacon à parte. Pô, perfeitamente. O sanduíche era R$9. Ele me cobrou de bacon R$7. Foda, caralho. No final ia dar R$40 de qualquer maneira, pô.